Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e todos os seus seguidores até o dia do juízo. Allahumma amin. Bom, irmãos, na aula de hoje, a gente vai continuar falando do quinto ano da Hégira, ou seja, sobre o que aconteceu após a Batalha de Khandaq, ou seja, a Batalha das Trincheiras. Esse quinto ano da Hégira, na verdade, foi um ano crucial na história dos muçulmanos. Já que depois desse ano, Quraysh, como a gente viu na aula passada, não vai mais invadir Medina. Não vai mais conseguir invadir Medina. Mas agora o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e os muçulmanos são quem vai conquistar Quraysh. Eles vão conquistar Quraysh agora. Agora não tem mais invasão contra Medina. Nesse ano, nesse quinto ano, houve a maior formação da sociedade de Medina, tanto nos setores políticos, como militar, como social. Então, fazendo uma retrospectiva dos anos da Hégira, a gente vai ver que os dois primeiros anos de Medina, os dois primeiros anos da Hégira, foram dedicados para quê? Para a formação e para a consolidação da sociedade. Por exemplo, mediante a construção da mesquita, com a fraternidade e a elaboração de uma constituição que estipulava os direitos e deveres dos cidadãos de Medina. Então, com isso, os dois primeiros anos foi um ano de formação da sociedade de Medina. A partir do segundo ano, aconteceram cinco guerras contra Quraysh. Para quê? Para difundir a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. E o quinto ano foi o ano das virtudes e dos valores sociais, como a gente vai ver agora. Então, muitos acreditam que a etapa de Medina, ou seja, os 10 anos de Medina, foi somente um período de guerras. Mas, na verdade, isso não é certo, isso é uma mentira. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, na verdade, estava constituindo uma sociedade integral. E guiada por quem? Por Allah subhanahu wa ta'ala. Embasada não somente na teoria, mas também na prática. Uma sociedade que, além da teoria do Corão, praticava o Corão, revelado por Allah subhanahu wa ta'ala. O povo de Medina aprendia com os sucessos e com os fracassos. E era livre, ao mesmo tempo, para tomar as decisões, seja ou não corretas, e se acontecia alguma confusão, em Medina definia os versículos do Corão, dizendo a solução correta. Então, nossa aula de hoje, nessa aula, nós vamos falar especificamente do incidente que aconteceu em Medina e que balançou o povo de Medina. E que, ao final, se tornou uma das maiores provas de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam era realmente o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse incidente chama-se incidente de Ifk. Incidente de Ifk. Vejamos, o que seria esse incidente? Naquele tempo, haviam em Medina cerca de 700 hipócritas. 700 munafiquinhos. Os hipócritas. Liderados por quem? Liderados por Abdullah ibn Ubay ibn Salul. O que eles tentavam fazer? Eles queriam debilitar a sociedade de Medina. Debilitar a comunidade muçulmana. Antes da gente seguir falando dos hipócritas e dos munafiquim, vejamos como Allah subhanahu wa ta'ala classificou essas pessoas no Corão. Quem são os munafiquim? Quem são os hipócritas? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: entre os humanos há os que dizem cremos em Allah e no dia do juízo final, contudo não são fiéis. Pretendem enganar a Allah e os fiéis, quando só enganam a si mesmos, sem se aperceberem disso. Em seus corações há morbidez, e Allah os aumentou em morbidez, e sofrerão um castigo doloroso por suas mentiras. Então, só para a gente entender melhor, os hipócritas, ou seja, os munafiquins, são aqueles que dizem, se dizem muçulmanos, se dizem crentes, e que ficam junto com os fiéis, e que ficam junto com os fiéis, quando na verdade eles não creem e não são muçulmanos. Mas a verdadeira intenção deles é espalhar discórdia entre os muçulmanos. Essa é a verdadeira intenção dos munafiquins. Ou seja, os munafiquins se integram no meio da sociedade islâmica, se dizem muçulmanos, mas na verdade a única intenção deles é espalhar discórdia entre os muçulmanos. Vejamos a história dos hipócritas de Medina, para a gente conseguir entender depois do incidente. Os hipócritas, ou seja, que os que futuramente se tornaram hipócritas, o que eles queriam em Medina? Eles queriam, antes da vinda do profeta sallallahu alaihi wasallam, queriam nomear Abdullah ibn Ubay ibn Salul como rei de Medina. Isso impedia, no mesmo dia em que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava chegando em Medina, no dia da Hijra. Acontece que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou em Medina, as pessoas jogaram a coroa de Abdullah e se esqueceram completamente de Abdullah ibn Ubay. E por esse motivo, Abdullah odiava o profeta sallallahu alaihi wasallam de todo o coração. Mas escondia seus sentimentos. E a princípio, ele não abraçou o Islã, junto com as demais pessoas que tinham abraçado o Islã. Nem ele, nem seus companheiros, seus seguidores. Acontece que depois da Batalha de Badr, depois da primeira batalha dos muçulmanos, que foi vitoriosa para os muçulmanos, os hipócritas viram que os muçulmanos haviam se tornado uma potência. E se viram obrigados a dizer o quê? A dizer que haviam abraçado o Islã. Quando, na verdade, não havia nada de Islã no coração deles. Então, o que eles faziam? Faziam tudo para ganhar a confiança dos muçulmanos e para se mostrarem verdadeiros muçulmanos. Ou seja, o que eles faziam? Rezavam junto com os muçulmanos da mesquita, faziam, se integravam junto com um grupo muçulmano para mostrarem que eles eram os melhores muçulmanos. Quando, na verdade, eles eram hipócritas, munafiquins. Na verdade, não acreditavam no Islã. Estavam ali só para conseguir a discórdia. Para vocês terem um exemplo, né, Abdullah ibn Ubay, o que ele fazia? Toda sexta-feira, para ganhar a confiança dos muçulmanos, toda sexta-feira, antes que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, começasse sua khutbah, ou seja, seu discurso de sexta-feira, Abdullah ibn Ubay levantava no meio dos muçulmanos, perante as pessoas, e dizia: ó povo, este é vosso profeta. Respeitem-no, louvem-no, escutem-no e obedeçam-no. Olha só, para enganar os muçulmanos. Então, quem olhava aquilo ali, achou Allah, um verdadeiro crente. Quando, na verdade, fazia isso para ganhar a confiança dos muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala assim no Corão. E quando os vês, os seus aspectos te agradam. E quando falam, escuta-lhes as palavras. Todavia, são como madeira encostada. Pensam que qualquer grito é contra eles. São os inimigos. Cuida-te, pois, deles. Que Allah os maldiga. Como se desencaminham. Então, Abdullah ibn Ubay e seus seguidores continuaram assim até a Batalha de Uhud. Continuaram mostrando perante os muçulmanos que eles eram verdadeiros muçulmanos. E fazendo isso toda sexta-feira. Até chegar à Batalha de Uhud. O que ele fez na Batalha de Uhud, como a gente viu nas outras aulas? Ele fez uma intriga no exército e fez com que um terço do exército muçulmano voltasse e desistisse de lutar com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Um terço do exército muçulmano. E balançou dessa forma todo o exército muçulmano. O exército muçulmano tinha 1.000 combatentes. Abdullah ibn Ubay voltou com 300. Ou seja, um terço do exército muçulmano. Depois da Batalha de Uhud, depois de ter feito toda essa intriga e ter voltado com um terço do exército, depois da batalha, desavergonhadamente, ele levantou no dia de sexta-feira, como sempre ele fazia. Abdullah ibn Ubay levantou perante as pessoas antes do discurso de sexta-feira do profeta sallallahu alaihi wasallam e disse de novo: ó povo, esse é o vosso profeta, respeitem-no, louvem-no, escutem-no e obedeçam-no. Mas quando ele falou isso, as pessoas agarraram ele pelas vestes e disseram: senta, inimigo de Allah, senta. Ou seja, porque ele já tinha traído o profeta sallallahu alaihi wasallam, tinha desistido, feito 300 pessoas desistirem da batalha. Então, Abdullah ibn Ubay ibn Salud, quando as pessoas disseram isso para ele, saiu da mesquita enfurecido. Então, um homem dos Ansar, um homem dos muçulmanos, de Medina, se encontrou com ele no caminho e disse para ele: volta para a mesquita, para que o profeta sallallahu alaihi wasallam implore o perdão de Allah para ti. Volta para a mesquita e pede para que o profeta sallallahu alaihi wasallam implore o perdão de Allah por ti. O que o Abdullah disse? Abdullah ibn Ubay respondeu: não preciso que ele peça perdão por mim. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: porém, quando lhes é dito, vinde que o mensageiro de Deus implorará para vós o perdão, meneiam a cabeça e os vejam afastarem-se e ser obedecidos. Tanto se lhes das que implores ou não perdão para eles, Allah jamais os perdoará, porque Allah não encaminha os depravados. Então, o que acontece? Vejam a dureza do coração de Abdullah ibn Ubay. Se dizia muçulmano, mas ao mesmo tempo disse: não preciso que ele peça perdão para mim. Ele está falando do mensageiro de Allah. É, então, essa era a dureza do coração dele. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: todavia são como madeira encostada. O coração deles é uma madeira, uma pedra. seja, na verdade não tem imã nenhum, não tem nenhuma fé no coração deles. Então, nós, vejamos lá, faríamos tudo para poder ver o profeta sallallahu alaihi wa sallam e para pedir para que ele explique por nós. Enquanto Abdullah ibn Ubay dá essa resposta ensoberbecida. Mas o que aconteceu? Precisamente depois da batalha de Khandaq, depois da batalha das trincheiras, Abdullah ibn Ubay ibn Salul viu que a guerra contra o profeta sallallahu alaihi wa sallam não estava dando bons resultados. Então ele optou por uma nova arma contra o profeta sallallahu alaihi wa sallam e contra os muçulmanos. Que arma era essa? A difamação e a calúnia sobre o profeta sallallahu alaihi wa sallam e a sua família. Mas como que aconteceu isso? Depois da batalha de Khandaq, depois da batalha das trincheiras, o profeta sallallahu alaihi wa sallam Depois da batalha de Khandaq, nas trincheiras, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, que ele fez? Não, depois da batalha das trincheiras, desculpe, o profeta sallallahu alaihi wa sallam havia entrado em uma pequena batalha contra uma outra tribo chamada Bani al-Mustalq. Bani al-Mustalq. Essa tribo era uma pequena tribo que estava planejando atacar Medina. É uma pequena tribo que estava planejando em atacar Medina. O profeta sallallahu alaihi wa sallam soube disso, então decidiu ir com um exército até Bani al-Mustalq. Para quê? Para desbaratar o exército inimigo, para que eles desistam da ideia de vir atacar Medina. Então, junto com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, junto com o exército muçulmano, dessa batalha saiu quem? Os munafiquim, os hipócritas. 700 hipócritas. Com quê? Com que finalidade eles saíram da batalha junto com o profeta? Saíram com a finalidade de provocar algum conflito ou intriga. É isso que eles tinham saído. Eles tinham saído para isso. Nós queremos encontrar um conflito, né, ou alguma intriga para desunir os muçulmanos. Então, o que aconteceu? Assim que o exército muçulmano chegou em Bani al-Mustalq, o exército inimigo fugiu e os muçulmanos regressaram para Medina. Assim que chegaram lá. Então, na verdade, o que aconteceu? Acontece que não houve batalha nenhuma. Simplesmente, quando os muçulmanos chegaram em Bani al-Mustalq, eles fugiram. Então, na volta, quando os muçulmanos voltaram, estavam voltando para Medina, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, no meio do caminho, decidiu parar no meio do caminho para descansar com o exército. E ocorreu um pequeno probleminha. Um menino pequeno, que era empregado, né, de Omar ibn Khattab, e esse menino era dos muhajirin, ou seja, dos imigrantes, e um outro menino, dos Ansar, que era dos habitantes de Medina, foram trazer água do poço para o exército. Quando esses dois meninos foram, eles acabaram brigando. Duas crianças. Brigaram e eles começaram a se bater. E no meio desse conflito, o que aconteceu? Um dos meninos gritou pedindo socorro, dizendo o seguinte: ó, imigrantes! E o outro menino gritou: ó, Ansar! E as pessoas que tinham a fé baixa começaram a brigar e a discutir entre os Ansar e entre os Muhajirin, entre os imigrantes de Medina, de Mecca, e os Ansar, que eram os habitantes de Medina. Começaram a brigar. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam enfureceu com esse acontecimento. O rosto do profeta sallallahu alaihi wa sallam ficou vermelho. E os sahaba sabiam que quando o rosto do profeta ficava vermelho, é porque algo tinha enfurecido o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: vocês estão pedindo socorro e disputando como na época da ignorância, enquanto eu ainda estou entre vocês? Deixe de fazer isso, pois isso é repugnante. Os sahaba contaram que esse acontecimento foi o acontecimento que mais influenciou o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Por quê? Porque cada um dos meninos alegou pertencer a um partido, como se fosse o partido dos emigrantes e o partido dos Ansar. E tanto os emigrantes como os Ansar começaram a brigar. Isso influenciou o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E isso, na verdade, é uma mensagem importantíssima para os muçulmanos hoje. Porque nós vemos hoje disputas inúteis e ignorantes que existem hoje entre os muçulmanos, entre alguns muçulmanos, e entre correntes e escolas. Essas disputas, na verdade, só fazem desunir uma, e só levam para intrigas, e também a haram, porque cada escola começa a alegar que a outra é incrédula. Irmãos, vamos temer a Allah subhanahu wa ta'ala. Para nós muçulmanos, quem diz La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, é muçulmano. O resto é Allah subhanahu wa ta'ala que vai julgar nossas divergências. Não cabe a nós julgar quem é muçulmano e quem é incrédulo. Para nós, quem diz La ilaha illallah Muhammad Rasulullah é muçulmano. O resto, quem vai julgar é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso é uma mensagem para nós. O profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu para os meninos: vocês estão pedindo socorro e disputando como na época da ignorância. Enquanto eu ainda estou entre vocês, deixem-me fazer isso, pois isso é repugnante. Além disso, é uma mensagem para aqueles que fazem diferenças e disputas devido à nacionalidade. Um diz: ah, eu sou brasileiro. Outro: ah, não, eu sou árabe. Outro diz: não, eu sou sírio. Não, eu sou palestino. Irmãos, existe uma única bandeira sobre nós: a bandeira da fé. A bandeira do La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Essas nossas divergências só servem para fortalecer os incrédulos e enfraquecer os muçulmanos. Irmãos, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: vocês estão pedindo socorro e disputando como na época da ignorância. Enquanto eu ainda estou entre vocês, deixem de fazer isso, porque isso é repugnante. Se o profeta sallallahu alaihi wa sallam não está entre nós em pessoa, a sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam está completa nas nossas mãos. Bom, Abdullah ibn Ubay aproveitou e pegou essa oportunidade. Essa pequena briga de chorar entre esses meninos, pegou essa oportunidade para aumentar o caso, para aumentar a intriga. Abdullah, que era da tribo de Khazraj, a gente lembra que a Medina estava dividida em duas tribos, a tribo de Khazraj e a tribo de Aus. E Abdullah ibn Ubay era da tribo Khazraj. Ele não deu nem bola porque o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha dito. E aproveitou essa situação para dizer às pessoas. Parou no meio das pessoas e começou a dizer: viram o que vocês fizeram? Vocês refugiaram ele em nossa cidade. E eles ficaram com ela. E hoje se converteram em nossos inimigos. Por Allah, que não vejo o exemplo de Muhammad e seus companheiros imigrantes, senão como o refrão que diz: engorde seu cachorro para que ele te coma. Por Allah, quando voltarmos a recuperar Medina, o mais digno expulsará o mais humilhado. Ou seja, quando ele disse o mais digno, ele fez alusão a ele mesmo. E quem era o mais humilhado? Quem era o mais humilhado? Então, para vocês terem uma ideia, isso para vocês terem uma ideia de como eram os hipócritas naquele momento. Do que diziam os hipócritas? Porque esse mesmo homem que disse isso aí, que falou isso do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, se dizia muçulmano. Imaginem a que ponto eles eram hipócritas. Então, essas palavras de Abdullah ibn Ubay chegaram até o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam ficou muito bravo ao escutar isso. E Umar ibn Khattab estava junto com o profeta sallallahu alaihi wa sallam quando vieram contar para o profeta essa história. Então Umar disse para o profeta sallallahu alaihi wa sallam: ó mensageiro de Allah, deixe-me cortar a cabeça desse hipócrita. Mas o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: não, Umar, pois não quero que as pessoas digam que Muhammad mata seus companheiros por dizerem aquilo que não lhe agrada. E disse: ó Umar, seja paciente. Ou seja, a situação era muito grave. O profeta sallallahu alaihi wa sallam não quis matar Abdullah ibn Ubay ibn Shalul porque ele era um cidadão de Medina. E as pessoas diriam que Muhammad mata seus cidadãos, ou seja, mata os cidadãos de Medina, por dizerem algo que ele não gostasse. Além disso, Abdullah ibn Ubay estava rodeado de 700 soldados armados. Ou seja, 700 hipócritas, 700 munafiquim. Tinha um exército de munafiquim. Então, como o profeta reagiu diante dessa intriga? O que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez para tentar acabar com essa intriga que Abdullah queria colocar? Foi o seguinte: o exército do profeta e o profeta sallallahu alaihi wa sallam estavam descansando. E nisso aconteceu todas essas fitnas, aconteceu todas essas intrigas. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam, o que ele fez? A forma de acabar com essa intriga é movimentando o exército. Vamos movimentar o exército. Parou na frente do exército e disse: vamos lá, todo mundo levantando, vamos continuar para Medina. Todo mundo levantando e vamos continuar nosso caminho para Medina. Então, um dos companheiros chamado Sa'ad ibn Ubaida disse: ó mensageiro de Allah, esse não é um momento de descanso? Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu: vocês não ouviram o que falou o vosso companheiro? Você fazendo alusão a Abdullah, ao que Abdullah tinha dito. E nisso seguiram em marcha. Continuaram o caminho para Medina. Caminharam durante todo o dia, até que estavam exaustos. Pensavam que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ia parar de noite para descansar, mas o profeta não parou toda noite, continuou toda noite caminhando, até o horário do Fajr, até o horário da oração da manhã. Rezou com o exército e continuou de novo, até a claridade da manhã. Quando o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam notou que todo o exército estava exausto, então ordenou que descansasse e que dormisse. Quando o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam parou com o exército, todos se jogaram no chão e em pouco tempo estava todo mundo dormindo. O objetivo do profeta era o quê? Distrair o exército com a marcha para evitar uma desordem, para evitar. Para evitar que os munafiquins inventassem mais intrigas perante o exército muçulmano. Então, hoje em dia a gente vê muitos governantes que distraem seus povos com assuntos sem importância alguma. Que tipo de assunto? Ah, futebol, festas, escândalos, novelas, e por aí vai. Para quê? Para que o povo não pense em, nem raciocine em questões importantes. Para que o povo fique desatento, pensando em futebol, em novela, com bobagens, coisas inúteis que não tem nenhuma utilidade, e esqueçam de raciocinar e de pensar em questões importantes. A diferença é muito grande, porque o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam distraiu o exército com a verdade para afastar eles da falsidade, e não com a falsidade para afastar eles da verdade, como a maioria dos governantes hoje fazem. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, depois do descanso, já começou a mover com o exército de novo para continuar o caminho para Medina. Não queria nenhuma, que, nem, não, que tivesse qualquer espacinho para que os munafiquins conseguissem fazer outra intriga. Só que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam foi surpreendido, porque soube que Abdullah ibn Ubay ibn Salul tinha provocado outra fitna, outra intriga. Só que essa intriga era muito mais grave que a primeira. O que Abdullah fez? O hipócrita do Abdullah fez uma acusação gravíssima contra a mãe dos crentes, a esposa do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisha bint Abu Bakr. Eles fizeram uma acusação gravíssima contra Aisha. E esse é o chamado incidente de Ifk. O que seria Ifk? A palavra Ifk significa calúnia no seu maior grau. Ifk significa uma acusação totalmente falsa. Ifk é o grau mais alto da mentira, o grau mais alto da falsa acusação. É inventar algo que não tem nada a ver com a verdade. Isso significa Ifk. As pessoas costumam dizer o quê? Que não há fumaça sem que haja fogo. Mas essa história confirma que há fumaça sem haver fogo. O hipócrita do Abdullah ibn Ubay acusou a Aisha, esposa do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, de cometer adultério. Imagine, a esposa do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ele acusou a Aisha de cometer adultério. Irmãos, tudo que a gente vai ver nessa aula de agora em diante, principalmente de agora em diante, é uma grande lição para a Umma do Islã. É uma grande lição para a nação do Islã e para a sociedade muçulmana. O Corão disse sobre esse incidente: não considereis isso coisa ruim para vós, pelo contrário, é até bom. Por que isso seria bom? Porque graças a esse incidente, a sociedade muçulmana aprenderá os bons modos sociais até o dia do juízo final. Então, o que aconteceu? Por que acusaram a Aisha disso? O que aconteceu? Aisha, radiallahu anha, ela mesma conta o que aconteceu. Ela conta que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, antes de viajar para qualquer batalha, fazia um sorteio entre suas esposas para ver quem iria com ele. Ou seja, sempre em todas as batalhas uma mulher ia com o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nas batalhas. Repare mais uma vez como as mulheres participavam até mesmo nas batalhas na época do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Quando chegou a batalha de Bani al-Mustalq, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sorteou e acabou sorteando Aisha para acompanhar ele nessa batalha. Acontece que no caminho de volta para Medina, durante o descanso do exército, Aisha radiallahu anha se afastou do exército para poder fazer suas necessidades. E quando ela estava voltando para o exército, ela percebeu que tinha perdido o colar que estava no pescoço dela. E esse colar, na verdade, não pertencia a ela. Esse colar era da irmã dela. A irmã dela tinha emprestado esse colar para ela e ela havia perdido. Então ela ficou preocupada, porque aquilo ali era um depósito da irmã dela para ela, não era, era um empréstimo, aquilo não era dela. Então o que ela fez? Voltou para o lugar onde ela tinha ido para procurar o colar. e acabou encontrando o colar. Ocorre que quando ela voltou, o exército já havia ido embora. Já tinha ido embora. E não tinha percebido que a Aisha não estava junto com eles. Por que não perceberam que a Aisha não estava junto? Porque as mulheres, naquela época, viajavam carregadas em pequenas cabaninhas que ficavam em cima dos camelos. E como a Aisha era magrinha, né, ninguém percebeu que ela... A Aisha não tinha muito peso, e não se deram conta que ela não estava dentro da cabaninha. Então a Aisha acabou ficando sozinha no deserto. O que ela pensou? Ficou sentada no mesmo lugar, esperando que alguém se desse conta da falta dela e que viesse buscar ela. Enquanto ela esperava no meio do deserto, veio... Enquanto ela esperava, ela sentiu sono e acabou dormindo. Dormiu no lugar onde ela estava esperando. E havia um sahaba chamado Safwan ibn al-Mu'tal. Esse Safwan era um dos grandes companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. E havia participado da batalha de Badr. Só a título de observação, os sahaba que participaram da batalha de Badr eram considerados os melhores sahaba. Todos os companheiros que lutaram na batalha de Badr foram considerados os melhores sahaba. Inclusive os anjos que lutaram na batalha de Badr são considerados os melhores anjos. Então, ele era um dos maiores companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. E ele tinha uma missão no exército. Qual era a missão dele? Ficar um dia ou meio dia atrasado do exército para controlar se alguém havia perdido algo no caminho ou então se perdido, para poder ajudar essa pessoa ou então para resgatar aquilo que foi perdido pelo exército. Então, Safwan, que ficou para trás do exército, chegou e viu a Aisha dormindo. Quando ele viu a Aisha, imediatamente ele se virou de costas para Aisha e disse em voz alta: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Somos de Allah e a ele retornaremos. Para quê? Para acordar a Aisha. Então Aisha acordou com isso, e Safwan baixou o seu camelo para que a Aisha montasse no camelo. Ela montou, e a Aisha conta: Juro por Allah que não nos falamos nenhuma só palavra, e seguimos pelo deserto até que chegamos ao exército. Ao chegar no exército, quem viu eles? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Viu Aisha e viu Safwan chegando no exército. E alguns sahaba também viram, mas nenhum dos sahaba pensou nada ruim, nem falou nada ruim. Mas acontece que Abdullah ibn Ubay e os 700 hipócritas que estavam junto com ele queriam qualquer oportunidade para conseguir acabar com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então começaram a divulgar o quê? Começaram a divulgar durante todo o exército atrocidades sobre a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Durante todo o caminho, eles acusaram a Aisha de adultério e falaram absurdos contra a Aisha. Todo o caminho até chegar em Medina. E quando chegaram em Medina, o assunto se espalhou por toda a Medina. Toda a Medina estava falando mal de Aisha. Aisha conta: esse assunto perdurou por um mês inteiro. E pela misericórdia de Allah, sofri de uma febre muito forte. E fiquei todo o mês sem saber de nada. Não notei nada, exceto que o profeta sallallahu alaihi wasallam entrava triste e só me perguntava como ele estava sem dizer mais palavras. Viu, subhanallah, a moral e os bons modos do profeta sallallahu alaihi wasallam com a sua esposa não contou nada para Aisha. Não contou nada do ocorrido. Para quê? Para não causar dano a Aisha. Aisha segue contando: não encontrava nele, ou seja, no profeta sallallahu alaihi wasallam, o mesmo carinho nem o mesmo amor. Só estava triste até que melhorei e saí com o mustar. Ou seja, esse incidente seria um aprendizado para toda a umma. Mas Allah subhanahu wa ta'ala preservou a Aisha de saber do ocorrido e de sofrer o mês inteiro. Ela só soube do ocorrido nos últimos 3 dias. Só soube do que as pessoas estavam falando nos últimos 3 dias. Todo mês ela, como passou doente, ela não soube do que estava acontecendo. E por isso ela disse que isso foi uma misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala para ela. Mustah ibn Azaz era um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. E também era entre os emigrantes pela causa de Allah, daqueles que tinham saído de Meca para Medina. E também tinha participado da batalha de Badr, ou seja, eram os grandes companheiros. E ainda por cima era primo de Aisha. E era sustentado por Abu Bakr, o pai de Aisha. E mesmo assim, o que Mustah fez? Mustah foi um dos que falaram mal de Aisha. Foi um dos que espalharam essa fofoca perante a sociedade de Medina. Outro que também falou mal de Aisha foi, sabe quem? Hassan ibn Thabit. Quem era Hassan ibn Thabit? Lembram dele? O poeta do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquele que compôs um poema que sahaba cantava na batalha das trincheiras. Esse mesmo, Hassan ibn Thabit, compôs um poema falando desse caso da Aisha. Olha que ponto estava a fitna na sociedade de Medina. Olha que ponto essa mentira tinha se espalhado devido aos munafiquinhos, aos hipócritas. Então, o que aconteceu? A Aisha melhorou e saiu com a mãe de Mustar. Mãe de Mustar era aquele tia dela, né? Mustar era aquele sahaba que estava falando mal dela. Ela saiu junto com a mãe de Mustar para poder fazer essas necessidades. Só um detalhe, né? Só para lembrar que naquela época não havia banheiros dentro das casas. As pessoas tinham que sair das casas para poder fazer suas necessidades. Então, enquanto a mãe de Mustar estava caminhando junto com ela, tropeçou e quase caiu. E quando ela tropeçou, ela disse: desgraçado seja Mustar. Quando a Aisha escutou isso, como dizes isto de um companheiro que participou da Batalha de Badr? Vejam a inocência de Aisha, que nem sabia o que estava acontecendo. O Mustah, a mãe de Mustah, disse: ó, filha minha, acaso não sabes o que ele disse de ti? Aisha perguntou: o que ele disse de mim? O Mustah então contou para ela toda a história. Contou que Mustah estava dizendo que ela havia cometido adultério com Safuan. Aisha exclamou assustada: ele está dizendo isso de mim? A mãe de Mustah disse: sim, toda a Medina está dizendo isso. Então Aisha ficou perplexa com essa história. E foi para casa e encontrou o profeta sallallahu alaihi wa sallam silencioso e triste. Então ela disse para o profeta: você permite que eu vá à casa do meu pai para que a minha mãe cuide de mim? Porque ela ainda estava doente. O profeta respondeu para ela: sim, pode ir. Vejam os bons modos e respeito mútuo, mesmo durante um problema grave desse. Então Aisha foi para casa do seu pai e foi até a mãe dela. E disse: mãe, o que as pessoas estão dizendo de mim? Então a mãe respondeu: filha minha, fique tranquila. Por Allah, não há nenhuma mulher dela amada por seu marido e que seu marido tenha outras esposas que não inventem coisas sobre ela. Então Aisha perguntou: as pessoas estão falando mal de mim? A mãe da Aisha respondeu: sim. Aisha disse: e meu pai sabe disso? Assim sim. Então ela voltou a perguntar: e o mensageiro de Allah sabe disso? Sim. Então Aisha foi até o pai dela, Abu Bakr. Abu Bakr estava no telhado da casa lendo o Coran e havia escutado a conversa de Aisha com a mãe dela. Então Aisha olhou para o rosto do pai dela e viu que Abu Bakr estava chorando e com as lágrimas a escorrer pelo rosto dele. Então Aisha disse para Abu Bakr: que dizes, pai? Então Abu Bakr disse: ó, filha minha, quando estávamos no período da ignorância, de Jahiliya, nenhum rumor semelhante havia sido dito sobre Abu Bakr. Agora, depois que Allah nos honrou com o Islam, dizem isso de nós? Imaginem, irmãos, a situação de Aisha e a situação do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ninguém se animava a falar do tema com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Nem Aisha, nem Abu Bakr, nem ninguém. Nem as pessoas mais próximas ao profeta se animavam a tocar no assunto. Essa situação foi muito dura para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ao extremo que as pessoas começaram a inventar mais histórias, dizendo que não era a primeira vez, fazendo piadas e poemas sobre essa história. Imaginem a situação, como é que estava a situação da sociedade em Medina. Se a gente for perguntar qual foi o incidente que mais danou o profeta sallallahu alaihi wa sallam, foi a batalha de Uhud ou foi esse incidente de Ifk? Sinceramente, eu creio que a resposta seria que esse incidente foi mais duro para o profeta sallallahu alaihi wa sallam do que a batalha de Uhud. Porque a batalha de Uhud foi um dia e esse incidente foi um mês inteiro. Um mês inteiro sofrendo com essa situação. Creio que Abdullah ibn Ubay danou mais o profeta do que Abu Jahl ou do que Abu Lahab. Os momentos de tristeza na vida do nosso amado profeta sallallahu alaihi wasallam foram muitos. E tudo isso para que a gente aprendesse os bons modos na sociedade. Além disso tudo, imaginem também como é que estava a situação de Safwan, aquele sahaba que estava sendo acusado. Ele era um dos grandes companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e estava sendo acusado de trair o profeta com a esposa dele. Imagina, ele era o amado profeta dele. E em cada oração, em cada reza, ele repetia: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Testemunho que não há divindade além de Allah e testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. Imaginem. E estavam acusando ele de ter traído o profeta sallallahu alaihi wasallam com a esposa dele. Imagina a situação. Então imagina a situação que estava Safwan, Aisha e o profeta sallallahu alaihi wasallam. Como é que estava Medina? Medina, depois desse incidente, se dividiu em quatro grupos. Que grupos eram esses? Quatro grupos. Primeiro grupo, que era a maioria, eram as pessoas que não tinham nenhuma reação. Não sabiam se deveriam acreditar nessa história ou não. Não sabiam se deveriam acreditar no que as pessoas estavam dizendo ou não. Essas pessoas, mais tarde, serão criticadas no Corão. A gente vai ver isso mais tarde. O segundo grupo era uma minoria. O que dizia esse grupo? Negava completamente o que diziam sobre a Aisha. Defendiam a Aisha com dente, unhas e dentes. E se negavam a crer nessa história. Um exemplo desse grupo era Abu Ayyub al-Ansari e a sua esposa. Quem eram eles? Eles eram aqueles que ofereceram a casa ao profeta sallallahu alaihi wasallam quando ele chegou em Medina. Aqueles que ofereceram refúgio ao profeta sallallahu alaihi wasallam quando chegaram em Medina. Um dia, Abu Ayyub al-Ansari disse para a esposa dele: "Ó Ayyub, se tu estivesse no lugar de Aisha, terias cometido o que dizem que ela cometeu?" A esposa de Abu Ayyub disse: "Por Allah que não." Teu marido disse para ela: "E Aisha é melhor do que tu." Então, Ayyub disse para Abu Ayyub: "E se tu estivesse no lugar de Safwan, terias cometido o que dizem que ele cometeu?" Abu Ayyub disse: "Não, por Allah, nunca trairia o mensageiro de Allah." Então sua esposa disse: "E Safwan é melhor do que tu." Olhem a que ponto era a fé dessas pessoas. Esse grupo pensava bem de Aisha, e pensava bem de Safwan, e se negou completamente a acreditar nesses rumores e nessas histórias. Havia um terceiro grupo. Qual era o terceiro grupo? Era igual ao primeiro. Não sabia se acreditava naquilo ou não. Não sabia se era verdade ou não. Mas tinha uma diferença. Esse terceiro grupo divulgava o que estava sendo dito. Não sabia se era verdade ou não, mas seguiam divulgando. Seguiam dizendo para as pessoas o que estava acontecendo. Entre essas pessoas estava Hasan ibn Thabit, aquele que era poeta e que compôs um poema sobre esse incidente. Mustafa, que era primo de Aisha, que não sabia se era verdade ou não, mas saiu espalhando. E outra era Hinna ibn Jahsh. Hinna era irmã de Zainab bint Jahsh. Zainab era esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Hinna começou a falar mal de Aisha para quê? Para favorecer a sua irmã Zainab. Que Zainab era a esposa mais próxima ao coração do profeta sallallahu alaihi wasallam depois de Aisha. E tinha o quarto grupo. Qual era o quarto grupo? Os piores. Aqueles que estavam incitando as intrigas, inventando histórias e difamando mais e mais Aisha. Inventavam histórias, inventavam piadas, inventavam coisas terríveis sobre Aisha. Esses eram os quatro grupos que Medina havia se dividido. Um, que não sabia se era verdade ou não, não sabia se devia acreditar ou não. O outro, que negava completamente. O terceiro, que não sabia se era verdade ou não, mas saía espalhando. E o quarto grupo, que era quem estava inventando toda a história. Agora, vejamos o estado das pessoas que estavam envolvidas na história. Por exemplo, Abu Bakr, pai de Aisha. Abu Bakr ficou chorando todos os dias, o mês inteiro. E jurando todos os dias que não ia sustentar mais Mustafa. Que era Mustafa, sobrinho dele. Porque Mustafa estava falando mal de Aisha. Abu Bakr sustentava ele, e ele estava falando mal de Aisha. Então Abu Bakr chorava todos os dias e jurava que não ia mais sustentar Mustafa. Safwan, que era o Sahaba que estava sendo acusado de ter traído o profeta sallallahu alaihi wasallam, pegou uma flecha e lançou contra Hasan ibn Thabit, que era aquele poeta do profeta, causando uma ferida na cabeça dele, porque Hasan estava acusando ele de uma calúnia. E uma calúnia, inventando histórias que ele havia traído o profeta com a mais pura das mulheres, que é a Aisha, esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Hasan, depois de levar essa flechada, se dirigiu ao profeta sallallahu alaihi wasallam ainda para reclamar. Imagina. Estava falando mal do profeta sallallahu alaihi wasallam, falando mal de Aisha, falando mal de Safwan, e foi se queixar ao profeta por ter levado uma flechada. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou chamar Safwan. E Safwan disse: "Ó mensageiro de Allah, ele está me acusando em minha honra." Ou seja, Safwan não se animou nem a mencionar o nome de Aisha, nem a mencionar o nome do profeta sallallahu alaihi wasallam nessa história. Na verdade, o profeta sallallahu alaihi wasallam e Aisha também estava sendo afetado pelo que Hasan estava dizendo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou para Hasan o que ele queria como indenização por causa da flechada. E o profeta disse para Hasan: "Eu mesmo vou dar seu direito." E deu um jardim como indenização para Hassan. Mesmo Hassan tendo falado de absurdos contra a sua própria esposa. Imagine, que ser humano pode se comparar com a moral e a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Hassan estava falando mal da esposa do profeta, falando mal do profeta sallallahu alaihi wa sallam, falando mal do sahaba. E mesmo assim, o profeta sallallahu alaihi wa sallam pagou dinheiro dele a indenização para Hassan. Deu um jardim para Hassan como indenização por causa da flechada de Safwan. Mas agora vem uma pergunta. Por que não houve nenhuma revelação durante todo esse tempo? Um mês inteiro. Um mês inteiro e o profeta sallallahu alaihi wa sallam sofrendo sem nenhuma revelação confirmando a inocência de Aisha. Para que isso tudo? Para nos ensinar como educar a nossa sociedade e o que o Islam fala sobre essas situações. Se a revelação tivesse decidido imediatamente, nós não teríamos aprendido isso. E outra coisa, não ocorreu também com uma mulher normal. Ocorreu com a esposa do profeta sallallahu alaihi wa sallam, Aisha, para que a gente aprenda a lição de que jamais devemos falar da honra de uma mulher. Aisha continua contando a história. Ela ficou chorando nos últimos 3 dias, e ela disse, durante esses 3 dias não parava de chorar. Não conseguia nem dormir ao extremo que sentia que ia morrer. Aisha chorava tanto e não conseguia nem dormir ao extremo que ela achava que ia morrer. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, na verdade, acreditava que Aisha era inocente. Mas ele estava mantendo o papel de líder da umma, e não de um esposo que confiava na sua esposa. Ele era o mensageiro de Allah. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam não tinha nada que pudesse confirmar a inocência de Aisha. Ele acreditava em Aisha, mas não tinha uma revelação, não tinha nada. Um mês inteiro o profeta sallallahu alaihi wa sallam sofrendo. O profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha 3 opções. Quais eram essas 3 opções? Primeiro, se divorciar de Aisha. Se ele se divorciasse de Aisha, ele saía do tema. Pronto, não é mais o mensageiro de Allah que está na história. Então, a primeira opção era se divorciar de Aisha. A segunda opção era utilizar o seu poder e sua força para defender a esposa dele e pedir com a força que alguém falasse mal da sua família. Terceira opção, ser imparcial e deixar que a sociedade tomasse as suas decisões. Mas o profeta sallallahu alaihi wa sallam, na verdade, optou por uma outra via. O que o profeta sallallahu alaihi wa sallam decidiu fazer? Abrir um debate. Abrir um debate com toda a sociedade. E tentar persuadir a sociedade da inocência de Aisha. E começou abrindo o assunto com as pessoas mais próximas a ele. A primeira pessoa que o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi tocar no assunto foi Ayman. Que era Ayman? Vocês lembram quem era ela? Ela era aquela senhora que era vizinha da mãe do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E que voltou com o profeta sallallahu alaihi wa sallam de Medina. Ela era aquela vizinha da mãe do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E que enterrou a mãe do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Essa senhora ainda estava viva. O profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até ela e perguntou. Ó, Ayman, ouviste o que as pessoas estão dizendo? Aí disse, sim, ó mensageiro de Allah. Então o que dizes? Ayman lhe respondeu. Ó mensageiro de Allah, estou protegendo meus ouvidos e meus olhos do que dizem. Wallahi, que nunca vi dela senão o bem. Você defendeu Aisha. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até quem? Zainab bint Jahsh, esposa do profeta sallallahu alaihi wa sallam, que rivalizava com Aisha. Ou seja, que tinha ciúmes de Aisha e Aisha tinha ciúmes dela. E a irmã de Zainab estava falando mal de Aisha. Foi até Zainab e perguntou, que diz Zainab? Agora, essa oportunidade podia ter sido única para Zainab. Zainab poderia ter acabado com Aisha nessa oportunidade. Mas ó, vejam o quanto as esposas do profeta sallallahu alaihi wa sallam, mesmo tendo ciúmes uma da outra, tinham temor a Allah subhanahu wa ta'ala, e sabiam que não poderiam jamais fazer algo que fosse injusto. Então Zainab disse, ó mensageiro de Allah, estou protegendo meus ouvidos e meus olhos do que dizem. Wallahi, que nunca vi dela senão o bem. Zainab defendeu Aisha também. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até Usama bint Zaid. Usama ibn Zaid era o líder dos jovens muçulmanos, junto com Ali ibn Abu Talib. Foi até Usama e disse, ó Usama, que dizes? Ele disse, é uma mentira, ó mensageiro de Allah. Ela é da sua família e não vimos dela senão o bem. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até Ali ibn Abu Talib. E Ali olhou a questão por outra forma. Pensou que essa situação ia balançar a mensagem do profeta. E disse, ó mensageiro de Allah, se divorcie dela e case com outra. Ou seja, foi aconselhando o profeta a se divorciar de Aisha para sair da situação. O profeta não disse nada. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até Umar ibn Khattab. ti perguntou: o que dizes, Omar? Olha a resposta de Omar. Omar disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam: ó mensageiro de Allah, quem fez com que te casasses com ela? Aí o mensageiro de Allah respondeu: Allah! Então Omar disse: essas pessoas acaso creem que Allah te enganou? Essas pessoas que estão falando mal de Aisha, acreditam que Allah te enganou? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Omar: diga isso para eles, Omar. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava perguntando para que as pessoas que acreditavam na inocência de Aisha falassem bem sobre ela, para espalhar também o bem na sociedade, assim como estavam espalhando as notícias ruins, achando que Aisha tinha cometido essas calúnias que estavam falando contra ela. O profeta sallallahu alaihi wasallam queria que alguém na sociedade se manifestasse falando bem dela. Por quê? O profeta sallallahu alaihi wasallam sabia que Aisha não tinha feito nada, mas não tinha como comprovar isso aí. Não tinha como provar perante a sociedade isso. E ele queria que o bem se espalhasse também pela sociedade. Irmãos, uma das provas de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o mensageiro de Allah é esse incidente. Esse incidente, esse probleminha, é uma das maiores provas de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era o mensageiro de Allah. Se ele não fosse o mensageiro de Allah, ele poderia ter inventado. Poderia ter inventado uma aia. Inventava um versículo. Inventava que Jibril tinha vindo, que o anjo Gabriel tinha vindo e dito para ele que Aisha era inocente. Poderia ter inventado se ele não fosse profeta. Mas como era mensageiro de Allah, aguentou um mês inteiro calúnia sobre a esposa dele. Um orientalista disse sobre esse incidente: cada vez que eu queria desmenti-lo, ou seja, cada vez que eu queria dizer que Muhammad não era o mensageiro de Allah, me lembrava do incidente de Ifk. E vendo que ao longo de um mês inteiro aguentou o que ninguém poderia aguentar, então no final eu dizia: ele é verdadeiro. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Então, e o profeta sallallahu alaihi wasallam se dirigiu a todo o povo. Subiu no minbar, que seria o minbar, o púlpito, aí disse: ó povo, soube que um homem está difamando a minha família. Ou seja, não mencionou o nome de Abdullah ibn Salud. E não sei de minha família senão o bem. E as pessoas são testemunhas disso. Notem a sabedoria do profeta sallallahu alaihi wasallam, como ele tratou o assunto. E continuou: e mencionaram um homem que não sei dele senão o bem, e que nunca me abandonou quando eu estava fora de minha casa, e nunca entrou em minha casa senão com a minha permissão. Ou seja, por que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso? Porque estava surgindo o boato de que Safwan ia na casa do profeta quando ele não estava, audubillah. Olha que pontos munafiquim, olha que pontos hipócritas difamaram a mãe dos crentes, Aisha radiallahu anha. Logo disse ao povo: permitam-me cobrar o meu direito desse homem. Subhanallah. Onde é que a gente vai encontrar um governante ou líder como o profeta sallallahu alaihi wasallam? Onde a gente vai encontrar? Ele estava pedindo permissão da sociedade para poder punir aquele que difamou e caluniou a família dele. Imaginem, que líder faria isso hoje? Hoje um líder qualquer que falasse isso aqui da família dele ia lá, matava. Não, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava perante, se expôs perante toda a sociedade para quê? Para pedir permissão para a sociedade, para que a sociedade permitisse que ele punisse aquele homem, Abdullah ibn Salud. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso, um dos Sahaba chamado Usaid ibn Hudayr, que era líder de Aus, Abdullah ibn Salul, que era o hipócrita, ele era líder de Khazraj. Ele permanecia quieto. Ele estava no meio da reunião, né? Então, Usaid ibn Hudayr disse: se esse homem pertence aos Aus, cortaremos a sua cabeça. E se ele pertence aos nossos irmãos de Khazraj, ordene-nos cortar a sua cabeça. Então, um dos Sahaba levantou Sa'd ibn Ubadah. Ele era um homem bom, mas arrastado pelo fanatismo, disse: por Allah, que é um mentiroso, nunca poderá cortar a sua cabeça. Então o Said respondeu para ele: tu que és um mentiroso, tu és um hipócrita que defende outro hipócrita. Ou seja, começou um conflito de novo dentro da mesquita. Então, a partir desse conflito, a gente vê que o conflito entre Aus e Khazraj não desapareceu ainda. Nem se acabou definitivamente. Porque, afinal, mesmo sendo Sahaba, mesmo sendo companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, eles eram humanos. E o profeta não fazia desaparecer os problemas com uma vareta mágica. Essa é uma lição para nós. E para aqueles que julgam os demais dizendo que um crente praticante não deve cometer erros, todos nós cometemos erros. Pois Hassan e Mustah, seu poeta do profeta e aquele que era primo de Aisha, que falaram mal de Aisha, cometeram um pecado grave e no final vão ser perdoados. Irmãos, todos nós temos erros, mas devemos aprender a pesar as boas e más ações das pessoas. Vê se a pessoa tem mais boas ações ou más ações. Se a pessoa é mais boa do que o ruim, então não julgue ela pelas coisas ruins dela. Todos nós temos nossos defeitos. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam baixou do mimbar, desceu do mimbar, triste, e disse: silêncio, vocês estão disputando como na época da ignorância. Enquanto eu estou entre vocês, regressem para vossas casas. Mais uma vez, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, bravo, né? E triste por quê? Porque as pessoas estavam disputando como na época da jahiliya, como na época da ignorância. Disputando por questões inúteis. Regressem para vossas casas. Então, o discurso do profeta, na verdade, não conduziu para nada. Não adiantou nada. Pelo contrário, aumentaram mais ainda os boatos. Então, Aisha segue contando. Aisha disse que enquanto ela estava na casa do pai dela, chorando e chorando, entrou o profeta sallallahu alaihi wa sallam e disse para Aisha: se tu és inocente, se tranquiliza, que Allah subhanahu wa ta'ala vai revelar tua inocência. E se pecaste, peça perdão de Allah, pois se o servo peca e pede perdão, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa. Então Aisha conta: de repente secaram as minhas lágrimas. Não caía nenhuma lágrima mais. Olhei para os meus pais e disse: por que vocês não respondem para o mensageiro de Allah? Abu Bakr respondeu: por Allah, não sabemos com que responder. Então Aisha disse: mas eu digo que por Allah, me parece que vocês acreditaram nesse assunto. E se eu disser que eu sou inocente, vocês não irão acreditar. E se confesso algo que não cometi, e Allah sabe que eu sou inocente, vocês irão acreditar. Por Allah, não encontro exemplo melhor sobre essa nossa situação do que disse o pai do profeta Yusuf. Então não me cabe senão uma bela paciência. E Allah me será o auxiliador acerca do que é legais. Então, depois que ela falou esse versículo do Coran, a partir desse momento, a Aisha soube que a única saída era se dirigir para Allah subhanahu wa ta'ala e suplicar para Allah subhanahu wa ta'ala para que ele revelasse a verdade. E isso vale para qualquer pessoa que tenha o mesmo problema. Se dirija a Allah subhanahu wa ta'ala e suplica a sua ajuda. Então, a Aisha conta: aquele dia dormi tendo a convicção de que Allah subhanahu wa ta'ala ia revelar minha inocência. E disse: ó Senhor, sei que declararás a minha inocência. Mas ela mesma conta: pensei que Allah subhanahu wa ta'ala faria isso mediante um sonho visto pelo profeta sallallahu alaihi wa sallam. Mas nunca imaginei que seria mediante versículos do Coran que se leriam até o dia do juízo. Então, enquanto o profeta sallallahu alaihi wa sallam ainda estava entre eles, entre Abu Bakr e a mãe de Aisha e Aisha, desceu o anjo Gabriel. Depois de um mês, e isso foi notado pelo rosto do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando viu o anjo Gabriel, sorriu. Depois de um mês triste. Depois de um mês, veio o anjo Gabriel e revelou a sura An-Nur, a sura da luz. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam olhou para Aisha e disse: alegra-te, ó Aisha, Allah revelou tua inocência, com versículos do Coran que se lerão até o dia do juízo. Aisha conta: meus pais me disseram, levanta e agradeça ao profeta. E eu disse: não, por Allah, não agradeço nem a ele nem a vocês, mas me prostro perante Allah, que foi quem declarou a minha inocência. O que foi revelado? Vamos ver o que foi revelado? Vejamos a lição que o Coran nos dá na sura An-Nur, a sura a luz. E como nós devemos atuar contra as difamações. Allah subhanahu wa ta'ala disse no versículo 11 da sura a luz: aqueles que lançam a calúnia constituem uma legião entre vós. Não considereis isso coisa ruim para vós. Pelo contrário, é até bom. Cada um deles receberá o castigo merecido por seu delito. E quem os liderar sofrerá um severo castigo. Depois, Allah subhanahu wa ta'ala editou duas regras. A primeira, no versículo 11, Allah subhanahu wa ta'ala disse: por que quando ouviram a acusação, os fiéis, homens e mulheres, não pensaram bem de si mesmos e disseram: é uma calúnia evidente? Ou seja, isso nos ensina o quê? Quando nós ouvimos uma calúnia, quando nós ouvimos uma acusação, quando nós ouvimos um boato, imediatamente pensem bem na pessoa. Neguem isso no coração. Não deixem que isso chegue no coração, porque vocês não têm nenhuma prova. Não deixem que essa calúnia ou que essa difamação chegue no teu coração e tu confirme que isso realmente aconteceu sem ter provas. Vem que o versículo diz: por que não pensar bem de si mesmo? Porque se tu quer, por que de bem de si mesmo e não bem dos outros? Porque se tu quer que as pessoas pensem bem de ti, pensa tu primeiro bem das pessoas. Não acreditem em difamações sem provas, irmãos. Segunda regra, é uma regra prática, e está no versículo 13. Allah subhanahu wa ta'ala disse: por que não apresentaram quatro testemunhas? Se não as apresentarem, serão caluniadores ante Allah. Ou seja, quem está acusando isso aí tem que trazer quatro testemunhas que viram o ato. E se não trouxerem quatro testemunhas perante Allah, eles são os mentirosos. Mesmo que tenha trazido três pessoas que disseram que viram, se não forem quatro, são os mentirosos perante Allah subhanahu wa ta'ala. E veio o versículo 14. E veio uma advertência do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. E se não fosse pela graça de Allah e pela sua misericórdia para convosco, nesse mundo e no outro, haver-nos-ia aceitado um severo castigo pelo que falaste. E depois vem o versículo 15 e 16. Ele nos ensina o quão grave e que grande pecado é falar da honra dos demais sem provas. Allah subhanahu wa ta'ala no Coran: quando a receberdes em vossas línguas e dissestes com vossas bocas o que desconhecis, considerando leve o que era gravíssimo ante Allah. Quantas coisinhas a gente fala achando que é leve e perante Allah subhanahu wa ta'ala é gravíssimo? E até o calife, o profeta sallallahu alaihi wasallam, diz: às vezes uma pessoa fala uma palavra, né, que acha que é leve, mas por causa dessa palavra a pessoa fica não sei quanto tempo no inferno, por causa de uma palavra. Então vamos tentar controlar nossa língua para não falar o haram. Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo 16: deverias ao ouvi-la ter dito: não nos compete falar disso, glorificado seja. Essa é uma grave calúnia. Depois vem outra advertência. Num artigo, no, no, no, no, na Aya 17 e 18: Deus nos exorta que jamais reincidais em semelhante falta, se sois fiéis. E Deus nos elucida os versículos porque é sapiente e prudentíssimo. Ou seja, Allah vos exorta que jamais reincidais em semelhante falta. Jamais façam isso se vocês são fiéis. Isso serve para todos os muçulmanos até o dia do juízo. Jamais atentem contra a honra de qualquer pessoa sem prova. Nem sequer comentem do assunto. Não espalhem o assunto. Se vocês não têm prova, não espalhem. Mesmo tendo provas, o irmão muçulmano deve ser discreto com a falta dos outros. Exceto se tu for falar com alguém que possa ajudar essa pessoa. Mas jamais como forma de difamar. Depois vem o versículo 19 da Sura Nur: condenando os hipócritas e todos aqueles, inclusive a mídia hoje, que quer espalhar a obscenidade e a indecência entre as pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: sabei que aqueles que se comprazem em que a obscenidade se difunda entre os fiéis sofrerão um doloroso castigo, neste mundo e no outro. Allah sabe e vós ignorais. Depois mais um versículo condenando, versículo 23. Em verdade, aqueles que difamarem as mulheres castas, inocentes e fiéis, serão malditos, nesse mundo e no outro, e sofrerão um severo castigo. E depois, foram revelados outro versículo, com as penas, ou seja, o castigo para aqueles que fizeram a difamação e espalharam a calúnia. Disse Allah subhanahu wa ta'ala: e aqueles que difamarem as mulheres castas, sem apresentarem quatro testemunhas, infligi-lhes 80 avergaçadas, e nunca mais aceites os seus testemunhos, porque são depravados, exceto aqueles que depois disso se arrependerem e se emendarem. Sabei que Allah é indulgente e misericordioso. Essa pena de 80 avergaçadas foi aplicada para Hassan, o poeta do profeta sallallahu alaihi wasallam, Henna, que era irmã da esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, e para Mustah, primo de Aisha. Esses três sofreram essa pena, 80 avergaçadas. Então, com todos esses versículos, a gente entende o quê? Que a regra do Islã é não difundir o pecado. Não difundir o pecado. Por quê? Porque se eles se tornarem normais, isso aí vai se espalhar pela sociedade. Se for normal as pessoas comentarem que os outros fizeram tais pecados, vai se tornar normal na sociedade. Como a gente viu hoje. Como é hoje a sociedade aqui ocidental. E para dar também maior segurança à sociedade. Então, quanto à atitude de Abu Bakr com Musa, lembra que o Abu Bakr disse? Abu Bakr jurou que não ia mais ajudar Musa. Abu Bakr jurou que não ia mais ajudar o sobrinho dele financeiramente por ele ter difamado a filha de Abu Bakr. E Allah subhanahu wa ta'ala até sobre isso ele revelou na Sura Nur, na Sura A Luz. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: que os dignos e os opulentos dentre vós jamais jurem não favorecerem seus parentes, os necessitados e expatriados pela causa de Deus. Porém, se os tolerem e os perdoem. Não vos agradaria, por acaso, que Allah vos perdoasse? Ele é indulgente e misericordiosíssimo. Então Abu Bakr seguiu ajudando Mustah e disse: eu quero que Allah me perdoe. Que Allah subhanahu wa ta'ala disse no versículo: não vos agradaria, por acaso, que Allah vos perdoasse? Então perdoe. Então Abu Bakr seguiu ajudando Mustah e dizendo: eu quero que Allah me perdoe. E depois disso, foram revelados versículos que organizam a sociedade. Organizam toda a sociedade e evitam que as obscenidades e o haram se espalhem na sociedade. Que versículos são esses? Se vocês forem olhar na Sura Nur, vocês vão ver que começaram a ser revelados vários versículos para organizar a sociedade. Como evitar o adultério? Como evitar a fornicação? Que versículos são esses? Vieram os versículos falando do retrato do olhar. Vieram os versículos falando da hijab. Allah subhanahu wa ta'ala disse no versículo 30 e 31: dizem aos fiéis que recatem seus olhares e conservem seus pudores, porque isso é mais benéfico para eles. Allah está bem inteirado de tudo quanto fazem. Dizem aos fiéis que recatem seus olhares, conservem seus pudores, e não mostrem seus atrativos, além dos que normalmente aparecem, que cubram o colo com seus véus e não mostrem seus atrativos, a não ser para os seus esposos, seus pais, seus sogros, seus filhos, seus enteados, seus irmãos, seus sobrinhos, as mulheres, suas servas, seus criados, isentos das necessidades sexuais, ou as crianças que não discernem a nudez das mulheres, e que não agitem seus pés para que não chamem atenção sobre seus atrativos ocultos. Ó fiéis, voltai-vos todos arrependidos a Allah, a fim de que vos salveis. Ó, foram revelados versículos do recato do olhar e do hijab. Primeira forma já de organizar a sociedade. Outro versículo. Criaram um versículo sobre o casamento dos jovens e da proibição da prostituição. Isso é Allah subhanahu wa ta'ala na Sura Nur, no versículo 32. Casai os celibatários entre vós, e também os virtuosos entre vossos servos e servas. Se forem pobres, Allah os enriquecerá com a sua graça, porque é munificente e sapientíssimo. E no versículo 33, disse: não incitei as vossas escravas à prostituição, para proporcionar-vos o gozo transitório da vida terrena, sendo que elas querem viver castamente. Mas se alguém as compelir, Allah as perdoará por terem sido compelidas, porque é indulgente e misericordiosíssimo. Depois vem os versículos falando da permissão ao entrar na casa dos demais. Allah está na tarde no Coran, versículo 27 e 28. Ó fiéis, não entrem em casa alguma além da vossa, a menos que peçais em permissão e saudeis os seus moradores. Isso é preferível para vós, quiçá assim meditei. Porém, se nelas não achardes ninguém, não entreis até que vos tenham permissão. E se vos disserem retirai-vos, atendei-os. Isso será mais benéfico. Sabei que Allah é sabedor de tudo quanto fazeis. E até mesmo vieram os versículos falando da permissão e da conduta das crianças e dos empregados dentro da casa do muçulmano. Subhanallah, tudo isso para evitar o quê? Evitar o haram e as obscenidades. Para evitar que o haram e as obscenidades espalhem na sociedade. Disse Allah subhanahu wa ta'ala: ó fiéis, que vossos criados e aqueles que ainda não alcançaram a puberdade, ou seja, as crianças, vos peçam permissão para vos abordar em três ocasiões. Antes da oração da alvorada, quando tirares as vestes para a festa, e depois da oração da noite. Três ocasiões de vossa intimidade. Fora disto, não sereis nem vós nem eles recriminados se vos visitardes mutuamente. Assim Allah vos elucida os versículos, porque é sapiente e prudentíssimo. Quando as vossas crianças tiverem alcançado a puberdade, que vos peçam permissão, tal como faziam seus predecessores. Assim Allah vos elucida com seus versículos, porque é sapiente e prudentíssimo. Então, irmãos, depois de tudo isso, depois de ter sido estabelecido na sociedade todas essas coisas que a gente falou agora, ou seja, imaginem uma sociedade que vai aplicar 100% isso. Uma sociedade que aplica o recato do olhar, o hijab, o casamento dos jovens, a proibição da prostituição, a ordem e respeito das crianças e criados com relação à intimidade dos pais e seus patrões, ou seja, de casa. Além disso tudo, a permissão de cada pessoa para entrar na casa de outro. Se depois de tudo isso está estabelecido, acontecer um caso de fornicação ou adultério, então a gente aplica o quê? O versículo 2 da Sura. Versículo 2 da Sura An-Nur. Quanto à adúltera e ao adúltero, vergastai-os ou sem vergastadas, cada um. Que a vossa compaixão não vos demova de cumprir a lei de Allah, se realmente credes em Allah e no dia do juízo final, e que uma parte dos fiéis testemunhe o castigo. Irmãos, os ocidentais criticam e pensam que é um castigo muito duro, sem chibatadas, para um adúltero. Mas, irmãos, esse castigo, como a gente falou, ele é aplicado para quem? Para aquele que comete adultério? Não. Não é só para aquele que comete adultério. Para aquele que comete adultério, mas que lima que quatro pessoas viram ele cometendo. Ou seja, não é só simplesmente cometer o adultério. Se cometeu o adultério, quatro pessoas têm que ter visto. Quatro testemunhas que viram o ato. E, além disso, a sociedade tem que estar educada com as regras que a gente falou. A regra do recato do olhar, do sigilo, do casamento dos jovens, da proibição da prostituição, todas essas coisas têm que ser aplicadas na sociedade. É como se o objetivo do castigo é por ter divulgado o haram. Não é nem por ter o haram, mas por ter divulgado. Por ter feito o adultério perante a sociedade. Por ter feito a fornicação perante a sociedade. Ou seja, o castigo é para aquele que faz o haram e quer que todo mundo veja. Porque uma pessoa que faz o adultério, comete o adultério, comete a fornicação perante, e quatro pessoas conseguem ver aquilo ali, é porque ele está fazendo publicamente aquilo ali. E qual é a questão do Islã? Ele quer proibir que se divulgue na sociedade a obscenidade. E para que ninguém se atreva a cometer esse haram por considerar ele comum. Como acontece hoje na sociedade ocidental. Para que não se torne comum o haram. Como hoje aqui se tornou. Por isso o nome dessa sura, desse capítulo do Corão, é Nur, luz. Por quê? Porque ilumina a sociedade. Porque quem vive, uma sociedade que vive aplicando essas regras, aplicando as regras dessa sura, desse capítulo do Corão, essa sociedade é uma sociedade iluminada. E tira a sociedade da escuridão e do haram e da obscenidade para a luz. Então, além disso, irmãos, tenham em consideração que essa pena, que esse castigo, é sério, não é uma coisa, não é uma brincadeira como os ocidentais querem brincar com essa questão. A questão de sem vergastadas ou sem chibatadas é uma questão séria. Não é qualquer coisa, eu cometi, vamos lá, vamos castigar e deu, acabou. Não, tem regras. Não tem regras, são quatro pessoas que têm jurado por Allah e viram aquilo ali. Para vocês terem uma ideia de como é séria essa questão. Um dia, três homens foram até Omar ibn Khattab e disseram que tinham visto um adultério. Então, Omar perguntou, havia com vocês uma quarta pessoa? E disseram, não. Mas três pessoas viram. Então, os três sofreram a pena. Os três levaram 80 chibatadas por não ter conseguido uma quarta pessoa que tivesse visto. Três pessoas são mentirosas perante Allah. Se não conseguiu quatro pessoas, três pessoas são mentirosas. Um outro caso, vieram quatro testemunhas, direitinho. Só que três disseram que viram, que tinha acontecido um adultério. E o quarto disse que parecia ser o marido dela, não conseguiu identificar direito, achava que poderia ser o marido dela. Então os três primeiros foram castigados. Os três que disseram que viram foram castigados. Por quê? Porque não tinha um quarto confirmando. Outra vez, Omar naquela época era califa, ele era líder dos muçulmanos. Estava passando pela rua e escutou a voz de uma mulher e de um homem. E se deu conta que se tratava de um adultério. Então Omar reuniu as pessoas e disse, eu os vi com meus próprios olhos, me escutei com meus próprios ouvidos. Então Ali ibn Abu Talib levantou e disse, Omar, tem quatro testemunhas? Omar respondeu, Ali, eu vi eles com meus próprios olhos. Omar era um califa, era um líder. Ali disse, se tu mencionar o nome deles, nós te daremos 80 chibatadas. Então, irmãos, essa questão é uma questão séria. Nós não estamos aqui para debochar dos versículos de Allah subhanahu wa ta'ala. Esses são os versículos sérios. Então, o Ocidente não tem noção dessa seriedade. E o Ocidente brinca com essa regra. Brinca com os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esse castigo é aplicado para quem? Para aquele que cometeu o adultério. Dentro de uma sociedade que aplica as regras da Shura Nur, aquelas regras que a gente comentou, e quatro pessoas viram ele cometendo. Se essas três condições estiverem completas, então a pessoa tem que levar aquela pena. E não podia levar outra, não tinha como não levar essa pena. Tudo impedindo que ele cometa o adultério e a pessoa fez. Então sim, ele é castigado. Então, irmãos, e para aquela sociedade que não aplica isso aí? Uma sociedade que não aplica essas leis de Allah subhanahu wa ta'ala, não aplica essas regras que a gente falou na Sura Nur. O que que Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre elas? Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: estará como nas trevas de um profundo oceano, coberto por ondas, ondas cobertas por nuvens escuras, que se sobrepõem umas às outras. Quando o homem estende sua mão, mal pode divisá-la. Ou seja, não consegue nem ver sua mão, é tão escuro, é tanta escuridão. Porque a quem Allah não fornece luz, jamais a terá. Então, irmãos, vamos ler a Sura Nur e entender que a Sura Nur, na verdade, é uma sura que traz todas as regras de como trazer, de como formar uma sociedade iluminada. E as mulheres, ao ler a Sura Nur, devem conhecer o seu valor de sempre. Allah subhanahu wa ta'ala revelou uma sura inteira, mostrando o valor que a honra da mulher tem de ser. O valor que a honra da mulher tem de ser. Então, nisso a gente aprende que a nossa religião não está para açoitar as pessoas, mas sim aquele que comete obscenidades perante toda a sociedade, querendo que a obscenidade se divulgue pela sociedade e se espalhe. E como terminou toda essa história? Como é que terminou toda essa história? Para vocês terem uma ideia, a Aisha, uma vez, estava passando pela rua, juntamente com o seu sobrinho, chamado Urwa ibn Zubayr. Quando estavam passando, eles iam passar por quem? Por Hassan ibn Thabit, aquele poeta que havia difamado ela. Urwa, quando viu Hassan, estava a ponto de ir lá bater nele. Então Aisha disse: deixe ele, esse homem defendia o profeta. Você não ouviu o que ele dizia sobre o profeta sallallahu alaihi wa sallam? Você não ouviu o que ele dizia sobre o profeta sallallahu alaihi wa sallam? Então Urwa perguntou: o que ele dizia, ó tia? Ele disse: meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, minha honra, sacrifico pela honra do mensageiro de Allah. Então veja como Aisha tinha o coração puro. E mesmo ele tendo infamado Aisha e tendo dito absurdos contra ela, ela perdoou ele e tratou ele pesando as suas boas e más ações. Ele fez o haram, mas ao mesmo tempo ele tinha muitas boas ações. E por isso Aisha perdoou ele. Abu Bakr continuou dando dinheiro para Musa e disse: quero que Allah me perdoe. Conforme o versículo que a gente falou. Por fim, irmãos, essa aula nos ensinou o quê? Nos ensina duas coisas importantes: a não difundir os pecados e as faltas na sociedade. Nós temos que proteger a sociedade. E proteger nossos irmãos, nós não temos que divulgar os pecados de nossos irmãos. E jamais atentar contra a honra das pessoas, sem prova para isso. Jamais se dizer a palavra de uma mulher, nem que seja um comentário mínimo, irmãos. Esse comentário mínimo pode ser perante Allah uma coisa muito pesada. Né? Nunca atentar contra a honra das pessoas se a gente não tiver a prova. E qual é a prova? Quatro testemunhas. Essa é a prova. Jamais atentar contra a honra das pessoas, sem prova. Porque Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou aqueles que fizeram isso. E por fim, a gente vê que a Sura Nur, todo esse incidente de Isk, veio para ensinar como a gente deve organizar uma sociedade islâmica. Inshallah, a gente tem uma sociedade aplicando 100% a Sura Nur, inshallah. Então, irmãos, vamos fazer um dua para encerrar nossa aula. E a gente continua, inshallah, no próximo sábado com a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, para ti é todo louvor e todo agradecimento. Louvado sejas por teres nos encaminhado até aqui. Não poderíamos nos encaminhar se tu não tivesses nos guiado. Ya Allah, perdoa-nos por todos os nossos pecados e faltas. Perdoa-nos pela nossa fraqueza. Perdoa-nos pelas nossas falhas. Ya Allah, nos refugiamos em ti do mal das nossas vistas, e dos nossos ouvidos, e das nossas línguas. E guia-nos para as melhores condutas, pois ninguém além de ti pode guiar-nos até ela. Nos afaste das más condutas, pois ninguém além de ti pode nos afastar delas. Ya Allah, sentimos saudade do nosso amado profeta sallallahu alaihi wasallam e dos seus companheiros. Ya Allah, junte-nos a eles no paraíso e não nos prive da recompensa deles. Ya Allah, é testemunha de que amamos eles e amamos aqueles que os amam. Portanto, junte-nos junto a eles no paraíso. Com a tua misericórdia, ó maior das misericórdias. Allahumma amin. E que a paz e as bênçãos de Allah sejam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e louvado seja Allah, Senhor do universo.